Nós sabemos que a chuva é muito necessária, porque vimos de um ano de seca extrema, mas neste momento o pior que nos pode acontecer é ter chuvas muito, muito intensas, porque as chuvas intensas tendem sempre a arrastar solo e pedras. E neste caso, como toda a vegetação ardeu, as derrocadas poderão acontecer e o perigo é maior, portanto é necessário fazer esta estabilização de emergência. Na última semana já houve alguma chuva por cá, houve alguns sinais desses perigos já evidentes que obrigaram até alguma intervenção? Houve uma ou outra árvore que teve que ser cortada, mas a chuva não foi tão intensa quanto isso, portanto não houve derrocadas, até à data a chuva que caiu não provocou danos.